sozinho na noite. Estou no deserto. Sofro as ilusões das miragens. Mas onde eu posso encontrar a paz de um vazio? Eu posso suportar viver assim, em conflitos com meu coração, que está tão longe, carente de Deus, distante do amor. Num monte eu subi, bem alto eu gritei, chamando por Deus, preciso te ouvir. Quero ser renovado e purificado, ungido pra honra. Tem misericórdia de mim. Oh, oh, oh, de mim. Oh, oh, oh. Não, estou mais sozinho na noite. Saí do deserto. Hoje eu vejo além das miragens. Eu vejo o poder de Deus. É mais que um oásis. Até quando você vai suportar viver assim, em conflitos com seu coração, que está tão longe, carente de Deus, distante do amor? Num monte eu subi, bem alto eu gritei, chamando por Deus, preciso te ouvir. Quero ser renovado e purificado, ungido pra honra. Tem misericórdia de mim. Oh, oh, de mim. Oh, oh, oh. Num monte eu subi, bem alto eu gritei, chamando.